pra que te procurar? E o camelo faz seu mapa, porém quando a pintura passa e corre sem parar. A cidade tem movimento, quem quiser ver, vamos passear. A cidade tem movimento, quem quiser ver, vamos passear. Na rua do imperador, todo negócio se faz, o vigarista de mais não deixe agarrar. Praça 17 de noite é pecado se fica parado naquele lugar. Pra que de Olinda, lugar tenório, tem tanto escritório que eu vou te mostrar. E se gostar da folia, vamos pra rua da guia, que é a rua do Fuá. Na cidade tem movimento, quem quiser ver, vamos passear. Na cidade tem movimento, quem quiser ver, vamos passear.

vocês estão vendo aqueles dois moços fardados que estão de braço arriado, com as mãos cruzadas pra trás. Todo ladrão, assassino e desordeiro, vigarista e trapaceiro, eles dois não deixem paz. Não banque o forte porque ele lhe derrete na base do cacetete, no tapa e no pescoção. E se você tentar a mostrar a escola, ele sacou da pistola e piora a situação. Quem são aqueles dois moços? É o Cosme e o Damião. Como é o nome deles? É o Cosme e o Damião. Me diga qual o nome deles? É o Cosme e o Damião. O mês passado, um batedor de carteira foi cair numa asneira de furtar o cidadão. Não foi feliz, não chegou nem dar dois passos, porque foi cair nos braços do Cosme e do Damião. Ficou molinho que nem papa de aveia, saiu dali pra cadeia com as calças sem botão. E da cadeia foi para a enfermaria, passou lá uns 8 dias pra curar os arranhões. Quem são aqueles dois moços? É o Cosme e o Damião. Como é o nome deles? Porque ele me derrete na base do cacetete, no tapa, no pescoção. E se você tentar mostrar escola, ele sacou da pistola e piora a situação. Quem são aqueles dois moços? É o Cosme e o Damião. Como é o nome deles? É o Cosme e o Damião. Me diga qual o nome deles. No sereno tem gente que está ruim, da manhã vai morrer do coração. No sereno tem gente que está ruim, da manhã vai morrer do coração. A senhora do engenho do Bom Jardim mandou um cravo pra mim com dois botões. No sereno tem gente que está ruim, da manhã vai morrer do coração. No sereno tem gente que está ruim, da manhã vai morrer do coração. Coração, coração, ele não é de papel. Coração, coração, ele não é de papel. Estou cantando esse coco em homenagem a Michel. Coração, coração, ele não é de papel. Estou cantando esse coco em homenagem a Michel. Michel, Michel, cabeça de papel. Michel, Michel, cabeça de papel. Michel, Michel, cabeça de papel. Papel, entra Michel pra comer papel. Entra Michel pra comer papel. Entra Michel pra comer papel. Entra Michel pra comer papel. Entra Michel pra comer papel. Entra Michel pra comer papel. Entra Michel pra comer papel. A senhora